Bem-aventurado o homem que não anda segundo o pensamento do ímpio. Esta é a fórmula da felicidade e eu creio que você já descobriu. Neste dia em que todas as homenagens são rendidas a você, me emociono por saber que Deus lhe chamou a ser uma pessoa para receber bênçãos nesse mundo de tristezas e dores. Fico feliz em saber que tem buscado a orientação de Deus para a sua vida e que isso tem sido recompensado, fazendo que sua vida se torne próspera e cheia de paz. Tenho muito orgulho em ser sua irmã e peço ao Pai Todo-Poderoso que lhe cubra de grandes bênçãos neste dia que é o seu aniversário. Que Deus, o Criador de tão maravilhosa obra, lhe ensine a contar cada dia de sua vida como uma grande vitória e assim alcance um coração sábio. Quero que você tenha o mais feliz dos aniversários de sua vida. Lembre-se, em seu coração está o amor de Jesus Cristo. Parabéns, meu irmão.